Oh,

Roubou de mim. para que você consiga entender que sem você, meu bem, não posso mais que eu senti, não sei dizer. Só sei que pude então compreender que sem você, meu bem, não posso mais viver. Mas foi tudo um sonho, foi tudo um sonho, porque não é meu. Alguém roubou de mim seu amor, me deixando nessa solidão. Foi assim. E agora o que é que eu vou fazer pra que você consiga entender que você, meu bem, não posso mais viver. Não posso mais viver. Não posso mais viver. Encontro Central, o lugar certo para os corações apaixonados sentirem-se felizes. Depois do intervalo, a gente vem com aquela linda tradução aqui no Encontro Central. Encontro Central, o encontro

coração, minha orientação. Oh, yeah, yeah. Vamos fugir

pudesse ouvir. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Encontro Central, emoção, sensibilidade, é o programa dos apaixonados. Daqui a pouco eu estou de volta trazendo os recadinhos do coração. Envie o seu recadinho de amor apaixonado para o nosso site, ouvintecentral.com. Encontro Central. Encontro Central, o programa que fala de amor dos corações apaixonados. No nosso Encontro Central, falando de amor, tocando o coração de quem ama de verdade. São belas canções de amor que tocam seu coração. Aumente o volume do seu rádio e do amor. E agora vamos com os nossos recadinhos do coração, no nosso Encontro Central. Recado apaixonado do Vinícius para Elisa, em Nova Friburgo. Para sempre quero te amar. Isso se você deixar o meu amor entrar e no seu coração se hospedar. E nunca mais haverá espaço para chorar, pois com ele trago alegria para te dar. E nada poderá nos abalar, porque nosso amor veio para ficar. Recadinho do Nildo para Jéssica e Mariana. Nunca permita que alguém duvide do nosso amor. porque desde o primeiro momento descobri que é amor de verdade. Assim, eu te amo eternamente. Encontro Central. Feel your emotion, yeah.

A fool will lose tomorrow, reaching back for yesterday. I won't turn my head in sorrow if you should go away. I'll stand here and remember just how good it's been. And I know I'll never love this way again. No Encontro Central, você ouve, você se apaixona, você se emociona e você ouve canções que falam no seu coração. É final de mais uma edição do nosso programa Romântico e Apaixonante. Amanhã eu vou estar de volta trazendo mais músicas, recados do coração, traduções e, claro, nosso encontro marcado aqui, bem pertinho do seu coração. Obrigado a você que ficou ligado até agora. Amanhã nosso encontro está marcado em mais uma edição do Encontro Central. Um forte abraço e até amanhã. O Brasil inteiro ligado.